Cê tá sozinha agora. Lembra de mim, te deixa pensativo. Coração pulsa quando eu te vejo passar. De todas as que eu me envolvi, tu é minha favorita. Quanto tempo que eu não te vejo. Cê deve tá linda. Te desejo pela manhã, lembrando sempre do seu cheiro. Cê deve tá linda. Quanto tempo que eu não te vejo. Cê deve tá linda. Te desejo pela manhã, lembrando sempre do seu cheiro. Cê deve tá linda. Quanto tempo que eu não te vejo. Cê deve tá linda. Se maquiando em frente ao espelho, seu batom vermelho. Será que eu posso te chamar de minha? Realizar o seu desejo, curte o seu melhor momento, baby. Baixa foto no dele, ele vê no fratelli. Tanto dá minhas carles, ela pede vir mais caro. Mete mó marra de quem entende, é vestido pra dar e fende. Pode derrubar a Farfetch. Será que no andor vai dar certo o dia? Já faz alguns dias que eu não te vejo. Não escuto o papo das suas amigas. Pra mim o que elas falam é perda de tempo. Cê deve tá linda. Te desejo pela manhã, lembrando sempre do seu cheiro. Cê deve tá linda. Quanto tempo que eu não te vejo. Cê deve tá linda. Te desejo pela manhã, lembrando sempre do seu cheiro. Cê deve tá linda. Quanto tempo que eu não te vejo.